Quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus enviou dois de seus discípulos para que trouxessem um jumentinho que estava junto do portão do lado de fora na rua. Então Jesus montou e, ao entrar na cidade, muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então fique imaginando a gente lá junto deles, saudando e clamando numa só voz a Jesus, com o coração ardendo e louvando bem alto, fazendo coro com os anjos, assim ó, vamos lá! Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus, segura.